Me mostre quem escreve essas regras, truta. Entre ambições e decepções, sorriso e vida. Às vezes me faço forte, bato tipo King Kong, mas por dentro sou macaquinho querendo achar o seu bom. Sinto amor dos que nos deixou, também que ficou valioso. Esse é meu tesouro, é o que eu sou, Maria. Preciso lembrar, lembrar, não chorar. Eu vou dizer, queria Deus que eu fosse forte, Maria. Minha Maria tão linda, vai me deixar. Queria eu, queria só mais um dia. Vai te mostrar, né, Maria, esse lugar. Queria sobre